O mergulho é uma viagem entre duas inspirações, uma antes de submergir e a outra voltar à tona. A cabeça mergulha e os pés se lançam para cima, dando início a uma jornada. Em instantes de segundos, eu deixo a terra e o ar. Então, por reflexo, acontecem as primeiras transformações. Os vasos periféricos do corpo se contraem e o coração começa a bater mais devagar. Sou um ser aquático. O mergulho vai revelando diversos tons de azul, pesado, a fundo em um único movimento, sozinha, em queda livre, mais e mais rápida. Sou corpo denso, chamas arteriais vivas nas profundezas do mar. No azul profundo, o olhar mergulha sem encontrar nenhum obstáculo. Na frente, atrás, em cima, embaixo, vejo a mesma coisa transbordando até o infinito. Agora uma sensação de bem-estar pleno, de quem soltou tudo e se deixa levar. A água me abrange. Sou uma gota fluindo no tempo-espaço oceânico. Cada gota d'água é pérola de mistérios e aventuras. Seus segredos ancestrais atraem aqueles que reconhecem nela os segredos mais profundos do seu próprio ser. Afinal, somos 70% água, existências que nascem e correm fluidas desde os tempos primordiais. Fluidas no tempo, fluidas no espaço, fluidas nos sonhos, fluidas nas memórias. Existências líquidas, laços ancestrais, mãe. Hoje minha mãe vive um mergulho silencioso, alheia ao tempo que flui. Ela entrelaça sua existência com instinto e sensação. Sem memórias, sem sonhos, sem histórias, sem desejos de construir, de criar caminhos, de deixar rastros. Submersa também não deixo rastros. As águas se amoldam a mim como uma segunda pele. Nelas, a maré do tempo corre transparente e repouso em serenidade, sustentada por todos os lados. Sou uma chama d'água navegando. Thank you. coração um só. Olho para cima. Fios de luz intensa começam a atravessar as águas do oceano. Agora vejo a superfície. Começo a soltar o ar. Respiro.